Prática de shamatha e pode ser a prática inicial de shamatha. Quando nós vamos fazer essa prática, a gente começa com a lembrança da posição do corpo, né? A gente vai lembrar a posição das pernas cruzadas, ou as pernas, como for possível, sentar, ou num banquinho, como for possível. Assim, cada um vai encontrar a sua própria posição. De preferência que essa posição seja firme. Aí nós tentamos relaxar o corpo, deixar o corpo relaxado. Então a gente inspira. E quando expira, expira de forma longa, assim, de tal modo que a gente vá relaxando realmente. A gente faz isso por 3 vezes. Inspira novamente e expira, relaxando. Depois nós completamos a posição, ou seja, alinhamos a coluna na posição exata, a melhor posição, a posição ereta, acomodamos bem a almofada, da maneira que a gente possa equilibrar a coluna de forma mais fácil, as mãos sobre os joelhos, nós olhamos à frente com os olhos abertos. Se vocês sentirem mais conforto, podem também deixar os olhos a 45 graus. Mas entre essas duas posições, de 45 graus e a posição horizontal à frente. Aí vocês cuidem para que o pescoço não fique inclinado para frente. Então, normalmente a gente recolhe um pouco o queixo, assim, faz a sensação de recolher o queixo. Aí a coluna fica mais reta. Aí depois a gente baixa um pouquinho o queixo, assim. Ele é recolhido, mas um pouco baixo. Aí a coluna fica na melhor posição. Aí vocês vejam se o pescoço está tenso, se os ombros estão tensos, os braços. Vocês vão soltando toda a tensão. Vocês vejam se vocês não estão inclinados para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. De modo geral, quando nós olhamos isso, a gente sempre descobre que sentar um pouco mais para trás é mais confortável. Quando a gente chega na posição mesmo, aí dá vontade de respirar fundo, assim, que a gente sente que relaxa na posição. A gente fica feliz em respirar fundo, assim. Aí nós começamos uma descrição. Assim, eu aqui eu estou falando, mas vocês podem falar internamente para vocês ou na própria sala pode ser que alguém fale isso, conduza a meditação. Então é assim, a gente diz, inspirando e expirando, eu acalmo o corpo. Inspirando e expirando, eu acalmo o corpo. E a gente sente isso acontecendo, né? Não é só dizer. A gente vê, produz isso. Inspirando e expirando, eu acalmo o corpo. Inspirando e expirando, eu amplio essa a serenidade do corpo. Inspirando e expirando, eu amplio a serenidade do corpo. Inspirando e expirando, eu amplio a serenidade do corpo. Então nós dizemos três vezes isso, né? Novamente, né? Ou seja, eu usei uma frase três vezes, agora a segunda frase três vezes também. Inspirando e expirando, aí não precisa ter o mesmo ritmo. Vocês podem fazer mais, de modo geral, mais lento, progressivamente mais espaçado, né? Aí, inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem a serenidade do corpo. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem a serenidade do corpo. Vocês ficam observando. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem a serenidade do corpo. tem um momento que pode surgir alguma agitação. Aí vocês contemplam, inspirando e expirando, eu observo. Observo os fatores que produzem agitação no corpo. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem agitação no corpo. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem agitação no corpo. Assim vocês convertem agitação em serenidade novamente. Isso vocês colocam entre parênteses. Fecha parênteses. Inspirando e expirando, eu levo a serenidade do corpo a um ponto máximo. Inspirando e expirando, eu levo a serenidade do corpo a um ponto máximo. Inspirando e expirando, eu levo a serenidade do corpo a um ponto máximo. Inspirando e expirando, a serenidade assim obtida não se perde mais. Inspirando e expirando, a serenidade assim obtida não se perde mais. Inspirando e expirando, a serenidade assim obtida não se perde mais. Inspirando e expirando, eu estabilizo a energia. Inspirando e expirando, eu estabilizo a energia. Inspirando e expirando, eu estabilizo a energia. Inspirando e expirando, eu amplio a estabilização da energia. Inspirando e expirando, eu amplio a estabilização da energia. Inspirando e expirando, eu amplio a estabilização da energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que estabilizam a energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que estabilizam a energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que estabilizam a energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem agitação na energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem perturbação da energia. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que produzem perturbação da energia. Inspirando e expirando, eu levo a estabilidade da energia à culminância. Inspirando e expirando, eu levo a estabilidade da energia à culminância. Inspirando e expirando, eu levo a estabilidade da energia à culminância. E assim eu repouso com o corpo e a energia estabilizados. Observando novamente a posição do corpo, observando a condição do corpo sereno, energia serena, inspirando e expirando, eu acalmo a mente. Inspirando e expirando, eu acalmo a mente. inspirando e expirando, eu acalmo a mente. Inspirando e expirando, eu amplio a serenidade da mente. Inspirando e expirando, eu amplio a serenidade da mente. Inspirando e expirando, eu amplio a serenidade da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem à serenidade da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem à serenidade da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem à estabilidade da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem à agitação da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem a agitação da mente. Inspirando e expirando, eu observo os fatores que conduzem à agitação da mente. O corpo, a energia e a mente estabilizados, eu agora avanço em direção à estabilização mais elevada da mente. O corpo, a energia, a mente estabilizados, eu agora avanço em direção à culminância da estabilidade da mente. Inspirando e expirando, eu atinjo a culminância da estabilidade de corpo, energia e mente. Inspirando e expirando, a estabilidade de corpo, energia e mente não são mais perdidas. Inspirando e expirando, eu sustento a estabilidade do corpo, energia e mente. Inspirando e expirando, eu sustento a estabilidade de corpo, energia e mente. Inspirando e expirando, eu sustento a estabilidade de corpo, energia e mente. Inspirando e expirando, eu pratico na mandala a serenidade dos Budas. Inspirando e expirando, pratico na mandala da serenidade dos Budas. Inspirando e expirando, eu pratico na mandala da serenidade dos Budas. Inspirando e expirando, eu pratico na mandala da serenidade dos Budas. Inspirando e expirando, eu pratico na mandala da serenidade dos Budas. Inspirando e expirando, eu pratico na mandala da serenidade dos Budas.